that's so bon. Ooh, that's so bon. Deve ser bom. Tô fechado pra balanço. Meu saldo deve ser bom. Tô fechado pra balanço. Meu saldo deve ser bom. Deve ser bom. Deve ser bom. Deve ser bom. Deve ser bom. Deve ser bom. Samba de roda um toco. Achado bem guardado e mais algum trocado. Se tiver gingado, eu tô de corpo fechado. Eu tô fechado pra balanço. Meu saldo deve ser bom. Tô fechado pra balanço. Meu saldo deve ser bom. Deve ser bom. Deve ser bom. Deve ser bom. Gastei saudade baiana. Foi eu sempre por semana. 5 cartas no correio. Gasto sola de sapato. Mas aqui custa barato. Cada sola de sapato custa um samba e meio. E o resto? O resto não dá desvelo. Oh, oh, oh, oh, oh. Viver só me custa nada.